Fala galera, tudo bem? Se você faz parte das centenas de pessoas que gostam deste quadro de leitura de temas, compartilhe com um amigo antes de começarmos a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Desafios para a superação das queimadas criminosas no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. O fogo se alastra por várias regiões, principalmente no norte e no centro-oeste. Nos primeiros 4 meses do ano de 2024, foram 17.182 queimadas registradas pelos satélites em todo o país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado, 9.473. É o maior número de incêndios no Brasil desde que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, começou o monitoramento, em 1999. O recorde anterior tinha sido em 2023. Os estados com mais registros foram Roraima, onde os focos mais que triplicaram de um ano para o outro, 4.609 em 2024 e 1.203 em 2023, e Mato Grosso, que teve o dobro de incêndios neste começo de ano, 4.131 em 2024 e 1.975 em 2023. Texto 2. No dia 20 de agosto de 2024, o fogo que consumiu a vegetação nos arredores da ES-080, em Colatina, foi tão intenso e assustador nas imagens que circularam pelas redes sociais que acabou sendo chamado de incêndio do fim do mundo. Já na última quinta-feira, 29 de agosto de 2024, um incêndio na turfa levantou uma fumaça que praticamente engoliu um trecho do contorno de Mestre Álvaro, na Serra, provocando a interdição da via. As cenas foram igualmente assustadoras. Na Amazônia, as queimadas em 24 horas bateram recorde na semana passada. O Pantanal está em chamas. E outros estados, como São Paulo, lutam para combater os focos de incêndio. Os indícios são de que se tratam de ações criminosas, em um período do ano no qual as secas já são naturalmente uma causa do aumento de casos. Mas não se pode tirar da equação as mudanças climáticas, que também contribuem para períodos mais longos de estiagem. No país, as queimadas simultâneas levantaram suspeita de um crime articulado. Em São Paulo, até a última semana, 10 suspeitos já tinham sido presos. A crise é tenebrosa para uma nação que precisa ser um exemplo de boas práticas ambientais, para tornar, inclusive, o seu agronegócio ainda mais competitivo no exterior. É, sim, um cenário de terror. Nem todos os casos são criminosos. Há os incêndios decorrentes da situação climática, mas não há como negar que alguma coisa está fora da ordem. O Brasil está pegando fogo. Essa é a emergência nacional que exige uma ação coordenada pelo governo federal com ações locais de estados e municípios. Texto 3. Uma onda de incêndios no interior de São Paulo deixou 48 cidades em estado de alerta para queimadas. Os fogos, que começaram na sexta-feira, 23 de agosto de 2024, já provocaram 2 mortes. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, decretou situação de emergência por 180 dias nos municípios afetados. Segundo o governo estadual, 15.335 pessoas estão envolvidas nos trabalhos de combate às chamas e orientação à população. Um gabinete de crise e um posto avançado de emergência foi montado em Ribeirão Preto. Autoridades estaduais e federais têm dito que suspeitam que os incêndios estão sendo provocados por criminosos. Foram abertos inquéritos para investigar as causas do incêndio, mas as autoridades não revelaram possíveis motivos. 3 pessoas já foram presas. A suspeita é que os incêndios aconteceram de forma simultânea em lugares distintos, o que só poderia ser provocado por uma ação organizada, segundo o governo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o governo investiga se esses episódios são semelhantes ao Dia do Fogo, quando incêndios florestais foram provocados por criminosos em agosto de 2019 nos municípios de Altamira e Novo Progresso, no Pará. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, em postagem na plataforma X, que se reuniu com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, e com Marina Silva no domingo 27 de agosto de 2024, e que ouviu de Agostinho que não há, até agora, nenhum incêndio detectado por causas naturais. ilegais. Significa que tem gente colocando fogo de maneira ilegal, uma vez que todos os estados do país já estão avisados e proibiram o uso de fogo de manejo. Já são cerca de 3 mil brigadistas em todo o Brasil trabalhando para combater os focos de fogo. A Polícia Federal vai investigar e o governo vai trabalhar com os estados no combate aos incêndios, disse Lula no X. Texto 4. O texto 4 trata-se de uma charge. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.